não acho que tenha compaixão dos seus órfãos. Que não acho que tenha compaixão dos seus órfãos. Que não acho que tenha compaixão dos seus órfãos. Que não acho que tenha compaixão. Que não acho que tenha compaixão dos seus órfãos. Sofram inimigos, o salmo é categórico. Sua sexta praga na tempestade de lágrima, o dilúvio é de sangue. Sem Noé, sem arco, sonho de King. Não me tira da mandíbula da besta, escravo e dono de fazenda. Não sentam na mesma mesa. Vigora apartheid racial, social. De um lado favela, do outro rito Morumbi. Marginal na crendice popular. O diabo tem chifre calda, cheira enxofre, tem tridente, usa capa. Na real anda de bintrem, blindado com urânio. Sai na lista dos milionários da Forbes no fim do ano. Senta no sofá, liga o home theater da sala pra ver criança mutilada em 60 polegadas. Não temos conquista em tecnologia, medicina, mas somos o país com mais grife chiques da América Latina. Safiras, rubis, a piranha tá feliz. O circuito fashion dos jardins se equivale a Paris. Pro DHPP sua morte é macro ambiental. Frustração por eu não ter ascensão social. Pra mim a Branca de Neve gosta de morder a maçã da bruxa, esquecendo que o sono é eterno, filha da puta. Intento homem bomba de Al-Qaeda e resbolar suas vísceras no ar pela pensão de Alá. Cheiro de carne assada tem Joelma na X5. Negro, tá contigo pras trevas do abismo. Agora tenta comprar Deus com colar e um par de brinco. Assina o cheque com a Montblanc pra entrar no paraíso. Traz um cardenal, camisa de força e um manicômio. Não sei o que é mais legítimo, injusto, hediondo. Meu coração quer paz, meu cérebro gás venenoso. Meu espírito bom, hoje é sendeiro luminoso. Que não acho que tenha compaixão dos seus olhos. O salmo 109 pra inimigo é categórico. Que não acho que tenha compaixão dos seus olhos. O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia corpo. Que não acho que tenha compaixão dos seus olhos. O salmo 109 pra inimigo é categórico. Que não acho que tenha compaixão. O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia corpo. Acorda, cão infiel, que a guerra não é santa. Caiu o Trade Center da sua ONG satânica. Sangrou seu modelo Mississippi de 60. O fogo na sua cruz é apagado na escopeta. Lá o negro era enforcado e tinha blues na igreja. Aqui fecha um Vectra do juiz e dão dois tiros na cabeça. Pique mafia italiana, ação da Cosa Nostra. Seu rio da ganância deságua no mar de pólvora. Atendeu o telefone, o PM borra a cueca da fuga da base comunitária. Que lá vem motocicleta, Thompson, Ruger, varando a parede. O boné, a cabeça, o peito, o colete. O gambé sentiu a dor, tipo a mãe daqueles que ele matou, limpando o sangue do companheiro no computador. Treino um mês no Barro Branco pra defender a mansão. E não tem uma flor sequer do boy dentro do caixão. Por ele me dá choque, arranca a unha, me afoga. Fico aleijado com um tiro nas costas. Cadê a cadeira de roda? Pro crime organizado, verdadeiro não tem cela. Por isso que o simulo PCC na sua tela. Pro habeas corpus do juiz, o recurso é maleta com grana. Foda-se, cê é do cartel de Cali, Tijuana. Rico sangue, suga germe, glândula cancerosa. Hoje é você que é correntado e açoitado nas costas, igual sua máquina industrial que decepa a mão. Vão separar seus membros com cirúrgica precisão. Nem o GAT desarma a bomba da estupidez. Bem-vindo à Serra Leoa com potencial dinamarquês. O perito vai recolher seu tecido muscular, jogar no banco de dados que um dia se pá vai acessar. Da gaveta frigorífica vai ver sua vitória. Filho chamando o outro de pai, tua mulher no tua oito fazendo gulosa. Que não haja que tenha compaixão dos seus olhos. O salmo 109 pra inimigo é categórico. Que não haja que tenha compaixão dos seus olhos. O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia corpo. Que não haja que tenha compaixão dos seus olhos. O salmo 109 pra inimigo é categórico. Que não haja que tenha compaixão. O dilúvio do seu apartheid é de sangue, boia corpo. Ó Deus, meu louvor, não permaneça silencioso. pois a boca do perverso e a boca do falso se abrem contra mim. Falam contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras de ódio, me atacam sem causa. Em retribuição ao meu amor, são meus adversários, mas sou um homem de oração. Retribuem-me o mal pelo bem e o ódio em recompensa ao meu amor. Põe sobre ele um perverso e esteja à sua direita um acusador. Quando ele for julgado, saia condenado e que sua oração se lhe torne em pecado. Seus dias sejam poucos e que outro tome seu ofício. Seus filhos vagueiem, mendiguem e esmolem entre habitações assoladas. O credor confisque tudo o que ele tenha e estranhos espoliem o fruto do seu trabalho. Não tenha ninguém que se compadeça dele e que não haja quem tenha misericórdia de seus órfãos. Salmo 109 da Bíblia Sagrada. Que não haja quem tenha compaixão dos seus órfãos. O Salmo 109 pra inimigo é categórico. Que não haja quem tenha compaixão dos seus órfãos. O dilúvio do céu partai, que é de sangue boia corpo. Que não haja quem tenha compaixão dos seus órfãos. O Salmo 109 pra inimigo é categórico. Que não haja quem tenha.